Aqui há 7 atitudes, o mínimo a fazer, o roteiro mínimo de evolução espiritual que nos propõe o nosso orientador do mundo maior. O primeiro, baseado na leitura do Espírito de Verdade, vamos ter a autoconsciência, a consciência de sermos espíritos, que vamos encontrá-la através do autoconhecimento, do vigiar e orar. Vivermos, em segundo lugar, o momento presente, a nossa encarnação, porque estamos diante do Messias, do próprio Cristo, que vem através dos seus mensageiros, novamente. E temos que fazer que nem Maria, que diante do Cristo esqueceu tudo que estava ao seu redor e dedicou-se inteiramente a Ele, com toda a força do seu coração, o amor e o alto amor, para que possamos nos perdoar, porque o perdão, a questão 886, a caridade, como nos ensinava o próprio Cristo, dizem-nos Espíritos, está basicamente fundamentada no perdão, benevolência, indulgência e perdão incondicional, e o alto perdão, que é uma decorrência do próprio perdão que fazemos aos outros, a disciplina do pensar, do falar e do agir, o estudo para fortalecer a nossa fé, atividades edificantes, trabalho voluntário, e nós buscarmos então esse grande aprendizado, seguindo os passos do Cristo de Deus, esse roteiro de luz, para que possamos então, encerrando a nossa preleção de hoje, lembrar de um conto narrado por José Raul Teixeira, no seminário Nosso Amigo Jesus. Um camponês, vivendo em uma floresta, encontra um ninho caído sobre o solo e um pássaro em plume sobre ele. Como ele tinha um aviário, recolhe aquela avezita, leva até lá, onde a coloca com as demais, e aquela ave cresce, pipilando o solo, comendo das sujidades, fazendo o que os outros irmãos faziam também. Mas com o passar do tempo, aquele agricultor percebe tratar-se de um filhote de uma águia real. E um dia, uma águia real sai dos páramos, dos cumes das montanhas, desfere o seu voo, veja baixinho sobre o aviário, emite o seu canto. A avezita se agita, tenta acompanhar a águia real, mas lhe faltam ainda as últimas penas. Não consegue encetar o voo. Mas alguns meses depois, quando já está formada todo o equipamento para o voo, mais uma vez uma outra águia real voeja baixinho sobre o aviário. Emite o seu canto. E a águia real, o filhote, agora distende suas asas e voa na direção do infinito. Há 2000 anos atrás, meus amigos, uma águia real veio para a humanidade. E sentado sobre uma rocha, no sermão da montanha, veio nos falar das bem-aventuranças. Emitiu seu canto, nos deixou o seu evangelho de luz, e nós não pudemos acompanhá-lo, porque faltavam-nos ainda as últimas plumas. Mas, há 150 anos atrás, em 1857, na Galeria de Orleans, na livraria de Messias Danti, uma outra águia real vem nos deixar, através do seu canto de luz, o Livro dos Espíritos, a obra que marca a doutrina espírita chegando no planeta, e convida-nos a todos para agora, com as penas já completas, seguimos o grande voo na direção das alturas, do infinito, da plenitude, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, que Ele, que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é o príncipe da paz, possa abençoar a cada um de nós nessa grande jornada que estaremos encetando na atual existência para essa breve transformação que se avizinha de um mundo de alegria, de bem-aventuranças, um mundo de paz. Muito obrigado, meus amigos. Que assim seja.